Controle, Eco Zulu November, decolou na sua escuta. Eco Zulu November, suba nível 085, condições visuais, vai prosseguir direto. Afirmativa, a intenção é DCT da presente, seu Eco Zulu November. Autorizado DCT, ascensão 085. Graças, um abraço, Marcelo. Fala, Ricardo. Da 3517, decola os 13, controle agora 119, decimal 35, bom voo. 11935, grato, boa Páscoa. Igualmente. Escuta 3527, contato radar, suba nível 360. 360, ascensão, dando 3597. Salvador, papai do Ford, Juliette, Ronda Juliette, lá acender o 0-0, muito claro. Ciente, quando possível, o estimado para limite da FI Recife e pouso em Montes Claros. Aguarde o estimado, Juliette, Ronda Juliette. Então 3153 autorizado, reporta táxi. Copiado, Romeu Juliette. Front, American 980. American 980, Foxtrot Information, Recife, flight level 390. Are you ready to copy? We have information, Foxtrot, at 390, ready to copy, American 980. Cleared Recife, flight level 390 via upper risk 58. Runway takeoff, runway 10, and left turn after takeoff, Puka Departure and Aracaju Transition, Salvador Departure in 119.35 and Skok 5141. The American 980, flight level 390, upper whiskey 58, runway 10. Left turn, Puka Departure, Aracaju Transition, Departure Control 11935, Squawk 5141. Correct, gate 11, report ready for setup and push, American 980. We'll report ready for push, American 980, obrigado. Taxi 3153, 160 a bordo, Alterna Guarulhos, 3 horas e 52 autonomia. TAM 3153, táxi via Pátio Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 118 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 3, bom voo. Pátio Índia Alfa, ponto de espera da 10, 18 meia dúzia, obrigado. TAM Salvador, bom dia, tá 3153.090, na próxima. 153, a linha decola na 190, vento variável com 2 nós. Autorizado a linha e decola na 190, da 3153. Meu tio Alex Rey, informação em curso Foxtrot, Guanambi, nível 085, copia. Só confirmo, Pátio? Ciente autorizado para Guanambi, Sierra November, Golfo Índia. Inicialmente a 1.000 pés até a liberação do controle para o nível 085. Decola da 1.7 com curva direita via corredor axé. Controle em 1.9.35, a torre em 1.8.6 dúzia e aciona 5.1.15 no transponder. Já possui POB? Zero quatro, no hangar da Bata, para acionamento, táxi, decolagem, transfere agora a torre em 1.18.6 dúzia, o ajuste no 0.3, um bom voo, Romeu Charlie X-Ray. Meu tio Alex Ray, direcionais, chama pronto para o táxi na Bata. Na 3153, decola 27, controle agora 1935, bom voo. 1935, obrigado. O meu tio Alex Ray, autorizado táxi, a porta para ingresso na 17. 3153, bom dia, contato radar, subo 380. 380, poderia voar direto da EL? Autorizado. Grato, direto da EL. Please set up and push report ready for taxi American 980. X-ray, a linha decolador 17, o vento variável com 02 nós. Checo Delta, bom dia. Informação em curso a Foxtrot, Manati, autorizado no meu PES. Decola da 17, curva direita, via corredor axé. O controle em 199.35, a torre em 198.6 dúzia e aciona 0125 no transponder, o Mike, Checo Delta. Ciente, aguarde preferência de comunicações. Neto já possui PAB? 3153, chame Recife 13325. 13325, da 3153. Mike Eco Delta, bom dia, livre acionando parte 4, chama táxi. Romeu Charlie X-ray, decola os 3-2, controle 1935, bom voo. 1935, grande, bom trabalho. Romeu Charlie X-ray. Autorizado subida para 085, mantendo a linha do litoral, após farol da Barra, direto Guanabi. Sim, subida para 085, na linha do litoral, após farol da Barra, direto Guanabi, Romeu Charlie. Eco Zulu November. Eco Zulu November. Autorizado chamar agora o controle Ilhéus 120.1. Grande abraço, bom dia. Juliette, Romeu, Juliette. Para serviço de informação e alerta, chame o Centro Recife 13325, alterna 1260. Okay, taxi via Manapron after India and Alpha to hold point 1810 and hold point tower 118.6 Q181013, okay? Confirm the people on board with the tower, okay? Okay, we'll confirm people on board with tower and Alpha India holding point 1810 American 980. Thank you. Bragantino. Prossiga. Juliette, Romeu Juliette, prossiga. Papai, uniforme, Juliette, Romeu, Juliette, prossiga. Juliette, Romeu, Juliette, prossiga. Juliette, Romeu, Juliette, na escuta do controle. Go ahead. Check 980, we have 161 Polis on board. Roger, 161 reports red for takeoff, American 982. American 980, we are ready. Roger, American 980, cleared for line up and takeoff runway 10, the wind is 030 degrees, 02 knots. Alfa Zulu Bravo, prossiga. Muito bom dia, Alfa Zulu Bravo, está no 43, com autorização de rodagem para o quadro principal, posição de número 1, para a aeroporto. Ok, autorizado início do reboque, reporta para ingresso no pátio principal, Alfa Zulu Bravo. Alfa Zulu Bravo, reportará. America 980, airborne at 40, call now Salvador departure 119 on decimal 35, have a nice trip, sir. Thank you, goodbye, American 980. And departure American 980, climbing through 2000 for 390. American 980, radar contact on the Parkway, climbing to flight level 390, Puka departure. Puka departure, 390.